WJ476 1470 Rádio Absoluta Digital, Campos dos Dois Acádias, Estado do Rio de Janeiro. Você está ligado? Na Absoluta Digital, a mais ouvida. WJ476 1470 Rádio Absoluta Digital, Campos dos Dois Acádias, Estado do Rio de Janeiro. A maior audiência em toda a região. Rádio Absoluta. Você está ligado? Na Absoluta Digital. A mais ouvida. WJ476 1470 Rádio Absoluta Digital, Campos dos Dois Acádias, Estado do Rio de Janeiro.